Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. No berço do menino há três árvores a espreitar. Elas estão contentes, presentes querem dar. Folhas da palmeira para o menino abanar. Óleo de oliveira para a pele amaciar. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. Mas o pinheirinho começou logo a chorar, porque é pobrezinho, não tem nada para dar. Um anjo que passou quis o pinheiro enfeitar. O menino gostou, ainda está a brilhar. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar. Temos pinheirinhos enfeitados a piscar. São boas companhias, alegram o nosso lar. Com esta canção ficaste a saber a história do pinheiro que enfeitas com prazer. Natal, Natal, presentes queremos dar. Natal, Natal, está tudo a brilhar.